pensas que eu vou jogar este jogo contigo? Tudo que eu tenho é meu, só o meu. Queres o meu guito? Queres o meu guito? Bitch, trata de pegar nas tuas cenas e vaza. Eu já não fico contigo na mesma casa. E toda a gente diz: falas disso, esquece isso. Eu não percebo ninguém na tua casa. Falas disso, esquece isso. Eu não percebo ninguém na tua casa. Falas disso, esquece isso. Eu não percebo ninguém na tua casa. Falas disso, esquece isso. Eu não percebo ninguém na tua casa. Que eu faça, dá meia volta e passa. Não me leves a mal, gajo, como tu não quero, não clero. Saio do sério, noite deslumbrante, corpo escaldante. Lembro-me de tudo que passamos, foi bom naquele instante. Agora considero-te uma gaja irritante. Pois é, opa, desculpa. Já estou cá, baby, diz-me o que há. Mais uma vez te dou a sorte, o ponto é arriscado, baby. Vamos para que lado, toda a gente diz: falas disso, esquece isso. Eu não percebo ninguém na tua casa. Falas disso, esquece isso. Eu não percebo ninguém na tua casa. Falas disso, esquece isso. Eu não percebo. Falas disso,